mantenha-se na linha do litoral. O senhor está passando agora através de Vera Cruz, aí na ilha de Itaparica, vai manter a linha do litoral até Caixa Prego, a princípio. Eco Zulu Novembro para o acionamento e táxi agora 2-1 no fundo de São 62, ajuste 03, confirma a pessoa da bordo. Aos 29 de 20 pela direita, chama a missão de frequência 1219. Por informação do Azul 4116, tráfego 10 horas, 10 milhas, sudoeste, passando 60, aeronave da Trip prosseguindo para a Vitória da Conquista. Informação para o Azul. 4116. Tram 3154 está passando agora a altitude de 6.500. Está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, tram 3154. Chame Recife, 1251. 251, boa tarde, 352. Boa. Uso novembro, liga sinal, chame para o táxi. 561, autorizado, a LED Ecolab, pistão 0, vendo no quadro 0 graus com 089. Táxi, reporte para ingresso na 17. Informação papai, ajuste 03, número 2 para a copa. Você pode voar na proa 240. Bota um cheque no rádio, Clareza 2, tem? Paulo, Cairu, aí o senhor gira à esquerda e vai direto para Porto Seguro. Para 240, o senhor vai deixar um tráfego no setor sudoeste, mais precisamente o azul 4116 que vem de Confins, que passa 11 mil voando Duna, o senhor vai ter um tráfego à esquerda. Controle operando 119.35, adicionando 3 pontos 5531, postinha 6213. Autorizando para o Galeão nível 360, vai colocar a pistão no zero pela curva direita. Saída da EL, linha da BID e ambas do 1-0. Controle 1935, transporte 5531, chinelo 6213. Chinelo 6213, protegimento correto, enquanto para pushback e acionamento. Chamará. Paulo, boa tarde, o chinelo 6142, que está para cá, utilização 350 Recife. No 42, informação fala correta, ajuste no 03, aguarde para a copa número 2. Vamos 60 graus com 089. Azul 4116, desça para 2000. 2000, 4116. Ele foi 7562, está pronto para a cópia? Prosseguir para Porto Seguro, câmbio. O nível de voo 170, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle operando em 119.35, adicionando o transponder 5530, 05962. contato radar, a saída é a Arbor. Vamos girar à direita e prosseguir direto para Elefa, subindo para o nível autorizado. Câmbio. Afirmo, direto Elefa em ascensão 380 da 3561. Militar, confirme. A gente chama para o acionamento, o 75962. Romeu, você já tem estimado para passagem em Léus? Espera da hotel, chame a torre 118, decimal 62 para o cruzamento da 1028. Pushback, acionamento Box 9, 73193. O portão 9 está 3193, confirme? Portão 9, está 3193. Está autorizado o estudante de saneamento, chamado o táxi. Faremos o táxi, está 3193. Vamos, subo para o nível 85, prossegue. Decolando, vai atingindo o meu pé nas escutas, solicita tomar proa direto de IDC, radial 317. Está autorizado, qual é o seu estimado para pouso? Torre 1186, 3154. Azul 4116, está autorizado o ILS. Saira 5910. Conselheiro 5962, nós temos um tráfego na final da 10. Passe, curso de imediato. Autorizado o cruzamento da 10028. Reporte na Delta para ingresso na Alfa. Ok, anotei. Zulu na bomba. Escuta, prossegue, senhor. Estimado para pouso em EDC. 1850. 1850, anotei. Oi, Salvador. Salvador, bom dia. Boa tarde, está direção 54, sinal 10. 3154, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus com 069. Azul 4116, estou na vertical aqui da Bahia Marina, pode apresentar a aula com você. Está autorizada a aproximação ILS, pelo jeito conhece a Marina. Oi, controle pela 1-19-35, acione no transponder 5522, no chinês 1142. Autorizado, Caju, controle 935, acione na posição 7, para o funcionamento. O Oxenem 142, contingimento correto, aguarde para dar início ao pushback de acionamento. Número 3 no setor, coisa número 2 no setor. Obrigado, Papá Romeu, informação Papá, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Sistema 3193, POB 80, autonomia 3:40, Guarulhos, como alternativa. Boa. Zero via Índia Alfa, ponto espera 2 e 1-18, decimal 62, ajuste no 0 no 3. 1-0 no 3, via Índia Alfa, ponto de espera 18:6, obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 4116, está 2 milhas do Zingra, visual. Azul 4-1 no meio, continua sua aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Gente, baixou e travou agora, 4-1 no meio. Observa para o meu confine o pátio que se encontra e a pista que decolará. Qual da 7? Fiz pela direita, chama solo frequência 12 no 9. Tô 3561 no chame Recife. 1288. 1228.835.61 na boa. Boa. O Lima que usou tá no pátio 3? Gente, a opção autorizada tá que você pode para ingresso no pátio principal, o Lima que usou. Falou, chama 6315, posição 11 para ponto 7 acionamento. Exato, pouso, pista 1-0, vento no 4-0 graus com 0-9 baixo. Livre, pouso na pista 1-0, azul 4-1, 1 meio. Puxa, bota a sua neta na posição 11. Gente, aguarde, eu tirei minha 3 e 5. Gente, aguarda, minha 3 e 5. Eu tirei minha 3 e 3, eu falo, escuta. Escuta, minha 3 e 3. 3 e 3, após a passagem da Airbus, da TAM, sua reta guarda, colher aqui que solo para dar início ao pushback, treinamento, chama para o ataque. Chama na passagem, sua coordenada, minha 2 e 5. Eu tirei minha 1 e 4 e 2, está atualizado, pushback, treinamento, chama para o ataque. Gente, após a passagem. Para o meu 1-7. Gente, aguarde. Hoje, né, meu 1-4-2 já deu início ao pushback? Não, ainda não. Gente, aguarde, aguardando a autorização para o pushback. Novamente, eu vou autorizar a aeronave taxiada ao, para o pátio da aerostal, ok? O Lima que usou é autorizado o ingresso para o pátio principal. Reporte na Lima. Hoje na MT 5 vai aguardar a passagem da aeronave de retaguarda, mas chamado de mais um minuto, ok? Meu 142, aguarde para dar início ao pushback, ok? Mas eu estou aqui na sua escuta para sua reautorização, já estamos pronto. Só aguardando você autorizar novamente. Ok. O TAM 3154 autorizado de ingresso para o principal, portão 09. Portão 09, tá ok. 1219. Direita 219, azul 419. Decolagem, pistão no 0, vento no 4-0, grosso com 0-9. Salvador, azul 4-1 no meio, lembrou, ok. Azul 4-1 no meio, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Gente, aqui é a Juliette, Alfa 4-1. Oxe, né, 3-1-5, autorizado por chibé de acionamento, chame para o táxi. 3-1-5, autorizado por chibé de acionamento. Da 3193 autorizada ali em Matiz. Ali mantém da 3193. Doutora Chana 6293, com a sua com 76 a voz, 3 horas e 45, alterna 11. Chana 6233 da táxi via Índia Alfa, ponto espera, torre 1, 1862, ajuste 603, bom voo. Índia Alfa, 186-1013, acione 63, 12. 2 autorizado, cruzamento da 1735, reporte no pátio 5, levando frequência. Oscar, informação. Oscar, ajuste no 03, aguarde para a cópia. 1935, boa. 4116, vai manter o ponto de espera, guardando. 4141. Juquinho 20, decolado, perfil da Tuca, transição Caju. Joker 20, controle, está em contato, radar. 20. Ponto para cota. Utilizado Campinas, nível de voo 430. Decola no 7, primeira curva à direita. Saindo no perfil da Dael, Leda, Poleda Bridge, onde está 7 up, Zulu 16. Após utilizado conforme rota. Controle operando em 1, 19.35. Adicione transponder 5551, Serra Papá Romeu. Serra Papá Romeu, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo e autonomia. Eco Zulu Novembro, acione transponder 5565. Fernando 62, mantém ponto de espera do 10. 3193, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 60 graus com 089. 2 autorizado táxi via Índia Alfa. Ponto espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0 no 3. 3, parte de alta, ponto espera, torre 118. Solo, China 6315 para o táxi, com 150 a bordo, 4 horas de autonomia, autonomia Galeão. 50 a bordo, confirmo? Afirmo. Bom, China 6315, autorizado táxi até o ponto espera, dona 0, via Índia Alfa. Ponto espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0 no 3. 3 no ajuste, via Índia, Alfa até o ponto de parada 10 após 862, acho que é 6315. Minutinho. Azul 416 na escutação? Azul 416, após a passagem do Airbus da Avianca, o segundo Airbus da Avianca, está autorizado o ingresso no pátio principal, portão 08. Após o segundo Avianca, vai 08, 41 93, passando uns 700 na sua escuta. Então 3193, esse é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar após 2000, Leda, câmbio. Lida, obrigado, câmbio 393. Joker 20, voo direto para Aracaju. Direto para Aracaju, grato 20. Também acho que confirma o pátio. Pode para quatro? Kilo Romeo Oscar autorizado, Morro São Paulo, 1010, decorda 17, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, controle plano 1, 19.35, adicione transponder 0153, Kilo Romeo Oscar. Vai Eu acho que eu sou pessoas a bordo. Para acionamento e táxi, a torre 1962, ajuste no 063. Chané 1142, mantém por espera da 10. 6213, autorizado a decolagem de pista 10, vento 200 graus com 089. Possível. Uma resposta para o táxi, só patrão que lua meu Oscar. Chané 1142, autorizado a LHMT. Zulu 90, Salvador. Alfa Juliette Romeu. Deixa meu controle 1935. 1935, Chané 62, 1935. Isso é 1201, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde. O Chané 62, 1935, decolou na sua escuta, cruzando 1500. Solicita da El, se possível. Olheda. Gol 648, desça para 2000, ajuste no 093. Gasmamos 7. 48, copiou. Negativo, poderia repetir o Gasmamos 8? Desça para 2000, ajuste no 093. 2000, Chané 62, 103, contato radar, subou 360, direto da El. 360, direto da El, Chané 62, 103. Do 5 autorizado ali em Mati. Torre. Caso ingresso na 17, reporte pronto, pelo nome Oscar. Né, 1142, decolado 52, no controle 1935. 935, bom. Boa tarde, eu ouço, né, 63, posição 6142, decolado no perfil da Pucaru. O Chané 6142, contato radar, nível de voo 350, saída da Puca. M3-5, autorizado a decolagem de pista 10, vento 10 graus com 089. Autorizado a decolagem na 10, 63-5. 3193, Sam Recife, 125, decimal 1, ao término 33, decimal 25. Ah, 251, 3325, obrigado, boa. Boa tarde, Adriano. 089. Né, 635, decolada 54, chave controle 1 no 9, decimal 35. 935, 6395. Passou em Salvador, o chave 6395, cruzando 1700 decolar. 6395, contato radar, me desvio 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, 6395. Kilo Romeo Oscar decolado ao 55, chame controle 1935. 1935, Romeo Oscar. Controle Salvador, Papatango, Kiba, Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantém as condições atuais, mil pés no corredor da Serra, reporta o farol da Barra. Mil pés no Serra, reporta o farol da Barra, Romeo Oscar. Na 326, completo sinal do Sam Torre, 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, 2, 2, 3, 6, 3, 2, 6, 6. Boa tarde. Torre Salvador, 63, 2, 6, 2, 6, muito boa tarde. Você é, né? 63, 2, 6. Continue essa aproximação, cheque trem de pouso, repartição marca do externo. Gente, assim, vitoriano, informações. Confirma, você é 63, você. Gente, vou levar para presente, mas 305, muito obrigado, certo? Gente, isso é minha 305, autorizado. Zoker 20, Sam Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Serva para Romeu, reporte pronto para decolagem. Sanamé 2003, Sam Recife, 125, decimal 1, 9R133, decimal 25. 251, 3325, Sanamé 213. Tomou controle? Não recebo. Confirma antes de me chamar controle. Whisky Charlie Mike, contato radar, acena investigação, contato radar 669 milhas, sudoeste Salvador. Reporte ponto de descida, vem na Praia de Mari. Gol no 642, autoridade final LS, reporte estabilizado. VVLS, reporte estabilizado, gol no 648. Nível de voo 050, isso que fale mais.